Jericó, Jesus, o rei dos judeus, nesta cidade morava o publicano Zaqueu. Queria ver Jesus Cristo, a multidão impedia. Ele subiu na figueira pra ver Jesus que passava na rua. Desce, Zaqueu, desce depressa, ô Mestre Jesus, assim ordenou. Desce, Zaqueu, da figueira brava, hoje eu vou pousar em sua casa. Desceu depressa, Jesus Cristo recebeu, levou para sua casa o meio filho de Deus. Se alguém eu desplaudei, devolvo quadruplicado, recebeu a salvação de Deus, o perdão para os seus pecados. Desce, Zaqueu, desce depressa, ô Mestre Jesus, assim ordenou. Desce, Zaqueu, da figueira brava, hoje